quero ser melhor do que ninguém. Você sabe o que fez, me viu chorar. Eu e você, mesmo vagão de trem, normal, tá tudo bem, deixa pra lá. Ter o seu amor é paraíso, céu, mar, tudo azul, é tão bonito. Só quero saber do seu amor, se você tá bem, eu também tô. Devemos fazer o que é melhor, eu quero ser feliz mesmo só uma vez só. Você sabe o que fez, me viu chorar. Eu e você, mesmo vagão de trem, normal, tá tudo bem, deixa pra lá. Ter o seu amor é paraíso, céu, mar, tudo azul, é tão bonito. Só quero saber do seu amor, você tá bem, eu também tô. Devemos fazer o que é melhor, eu quero ser feliz mesmo só o